bota pra torar, menino. Divulga nós aí, Kaique Paredão, Lula Paredão, Júnior Paredão. Fique frio, som e tu som. Tamo junto. E não é bem como você pensa. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se envolver de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Desce estúdio, vem gravar com a gente. Como você pensa, esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se envolver de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Vamos nessa, TH Celulares. Menor preço, o mercadinho retado da cidade. Tamo junto!